Mais um hit, 021. Do Black na voz. Onde o rolê na praia, nós fumando um bag. Daqui a pouco tá na hora do bailão. Foda-se trabalho que hoje é tchau pro chefe. E eu só quero mergulhar no teu corpão. Linda, morena, cheirosa, gostosa demais. Rebola essa rabeta pro pai. Libera a bucetinha pro pai, pro pai, pro pai. Solta a putaria que eu só quero sacanagem. Tamo junto pelas fases, solto na cafajagem. Solta a putaria que eu só quero sacanagem. Tamo junto pelas fases, solto na cafajagem. Solta a putaria que eu só quero sacanagem. Tamo junto pelas fases, solto na cafajagem. Solta a putaria que eu só quero sacanagem. Tamo junto pelas fases, solto na cafajagem. Solta a putaria, a putaria do de verdade, nós dois à vontade. Lá no meu QG, dissimulada, seta da covarde. Mas devolve a chave do meu coração, yeah. Solta a putaria que eu só quero sacanagem. Tamo junto pelas fases, solto na cafajagem. Solta a putaria que eu só quero sacanagem. Tamo junto pelas fases, solto na cafajagem. Solta a putaria que eu só quero sacanagem. Tamo junto pelas fases, solto na cafajagem. Solta a putaria que eu só quero sacanagem. Tamo junto pelas fases, solto na cafajagem. Solta a putaria, a putaria é só cafajagem. Então solta a putaria, a putaria é só cafajagem. Só de marolinha tá eu do Black e vara novinha. Tá sim. Muita putaria, cafajagem, aquelas ceninhas.